Cena. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Life Essencial. Life Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Boa noite, bom fim de semana. Bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. Nestas duas horas vamos trazer na primeira parte a contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo e na segunda parte o habitual set mixado por DJ Zé Luiz. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Começamos com a contagem número 10 esta semana para Nari e Milani e Kristen March featuring Luciana. I Got My Eyes On You. É o número 10 esta semana. Power Play 10. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, get your hands up. Kristen March, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on. Seven, six, five, four, three, two, one, two, three, four. You better give me what I came here for. Five, six, seven, eight. Kill the beat with the rhythm we sway. Seven, eight, nine, ten. Hit me now and do it again. One, two, three, four. You know what I'm waiting for. A subir na contagem, passamos para o número 9, onde está Robert Mendoza e Virgin. Power Play 9. Maximum power. Número 8 esta semana para Esme Danters, featuring Justin Timberlake, e o single Love Dealer. Hey. Continuamos com a contagem, agora avançamos para o número 7, onde temos tema novo, Bulo com Yaya Yade. Power Play 7. Live Set. Live Set. Número 6 esta semana para Sasha Lopez, All My People, é o nome do single. Power Play. Sim. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Funky. Feel it. Hey DJ, where's the bass? Avançamos agora para a segunda parte da contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. E continuamos agora para conhecer o número 5, onde está Albert Neve e ainda Tony Rico e o single Castles in the Sky. Power Play. 5. Castles where your high blue stone me why do we build castles Número 4 esta semana para Bob Sinclair featuring Roland Clark. Give me some more. Power play. 4. Give me some more. Some more, some more. Estamos nos 3 primeiros da contagem desta semana e ficamos a conhecer já o número 3, Let the Sun Shine, é Labyrinth. Power play. 3. Para conhecer o número 1, mas para já o número 2 esta semana pertence a Kevin Fisher e Paul Harris. Out Come the Freaks é tema novo, entrada direta para a segunda posição. Power Play 2. Everything. She never lets my spirit down.

looking for, girl. DJZelis.com. DJZéLuís.com. Set. Informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJZeluis.com. DJ Zé Luís. DJZLish.com. We'll be right back.